Muzi Song! O Poderoso Cobra! Cadê a galera do Corinthians? E a galera do Cruzeiro, vai tá? Eu acho que a galera é boa. Eu acho! Bora liberar começando! O nosso CMS vai ao vivo! Ajusta tudo aí, Eu não sei se eu tô louco. é mais marcante, do menino do seu, bora pra cima. Vem pra mim. E aí? Parece que não tá. Precisa aprender. Meu amor, tô embora. A vida continua a acontecer. Não esqueça um dia. Você me desespera. Aí, baixinho! Quando eu não estiver com o meu, não vou prestar. Não adianta esconder. Eu vou machucar você com você. Você é um lindo que chora. Chora, meus irmãos! Aquela noite de amor. Olha os olhos na valor, amor. Que na vida tudo passa. Ora, bandido, vai girando tudo. Tem que tocar o hino, moleque. Se eu não vir aqui, não tocar esse hino, fica mais o gato, não é verdade? E faz o M aí, irmão! Marinão! Daqui a pouco o homem meu vai te atacar. Cuidado com a bicana dele. Fala pro parceiro, não, não! O poderoso chefão, meu irmão! Sinto tuas vozes dentro de mim. Obrigado a toda a galera do Minha Só, do Poderoso Cobra, claro. É um muito prazer estar aqui hoje fazendo a onda pra mexer nesse sentido. A gente vai só na crush nesse sentido. Já já tem muita pressão, já já tem muita loucura pra galera. É isso aí, Melinho. Que vai dar também no show bacana. No mínimo visão, fazendo um CDzão ao vivo pra galera da onda que tá curtindo esse show bacana. Olha meu parceiro John por aí também, bora John! Você só que ele pode ser baixinho na palminha. Tchau, é o do Leão da Umbrage. Tchau, eu vou morrer e você vai morrer. Hey! Eu vou no cobra, você vai no saldo, tá bom? Tá menos um! 1, 2, 1, 2, Marajó. Aqui a pouco é Caribe. Eu sempre vim pra não se apaixonar. Esse DJ leva moleque todo. Bora pra cima da certeira. Eu sempre treinei meu coração pra isso aí, garoto. Depois da participação especial. E no mínimo de som. Os poderosos cobra da platina. Valeu, garoto. Ajeio você. E aí? O que? Bora mais uma, Lé! Vai girando tudo! Bora! É o Manda 007. Meu parceiro Rodrigo X10, tá vendo, Rodrigo? Isso aí, garoto, tamo junto, maninho. Bora girando, girando, marcante assim, ó. Bora DJ Melody, engraçado. Quando eu tô aqui falando no Brasil, eu faço essa onda junto com o Darlan. Aí eu vou assim, ó. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Só que aqui não vai ser o grupo ali do Marajó. Aqui vai ser. Sou um bonde, sou um bicho, da platina. Ok? Vem assim, vai. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Vai. O poderoso da platina. Para meu DJ Léo. Só em sincera, dá um grito aí. Só em sincera. E quem vem hoje mesmo na boca? E quem vai amanhecer, dá um grito. E quem confia no papai do céu, dá um grito bem alto. Cima de gelo. Meu coração. Isso aí, menino. Lembra desses velhos parceiros? Ganhei só ilusão. E um tremendo vacilão. Isso é presente quando te preciso, preciso. Vambora! Você nunca teve aquele dia. Levanta a mãozinha pra cima e diz assim pra ele, vai! Você é? Sem ti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. Vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Uma parceira, não é isso? Me amor. Liga pra cima, um braço pra você, meu bem. Faço todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz, eu enlouqueço. Coração bate no peito, só tu sabes como dá o valor. Não! Todo mundo te esgarra, um braço pra você, meu bem. Minha rainha. Todo mundo vai cantar comigo, bem forte, bem alto, vai! Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício. Eita, pronto, tá? Meu vício, meu vício, meu vício. Controladora, fechou na ar. Só que é próximo prazo. Se eu partir do coração, esse pesadelo de nunca mais, como seria pra você? E de mão dadas não tem nada. Agora mesmo eu sou o jogo virou. Com esse mundo de... Aonde eu chego nessa cidade, eu sou bem-vindo. Aqui, ó, e você? Que pudesse mudar, que viria me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora mesmo eu sou o jogo vivo, o jogo vivo. Deixa na batida, deixa na batida e deixa na batida. Agora eu quero ouvir a galera cantando de lindo. Vai cantar essas aqui, ó. Mas essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, vai meu amor. Mais uma pra ficar bacana, você mesmo. Se eu partir do meu coração, esse pra todos não quero mais. Não servia pra você, que de mão dadas não ia andar. Você. Agora mesmo eu sou, amor. Como esse mundo gira, um corpo que pudesse mudar, que viria me amar. Já na baixura e vem assim, vem assim, vem. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você ter o meu coração. Agora vai pagar o que me fez sofrer, o que me fez chorar. Eu vou começar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. Com a equipe, ficha 20 anos, tá lá, eu vou falar. É o hino, papai! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você ter o meu coração. Agora vai pegar o que me vem sofrer. Quero dançar, quero. Fiz a 28, tá lá, eu vou ficar. Eu vou começar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. Igual a equipe, fiz a 28, tá lá, eu vou ficar. Agora é de Maestro DJ Leo. O DJ que aonde toca é pressão. Vamos lá. O DJ que aonde toca é pressão. Vamos lá, área. Então vem comandar o show, DJ Leo do Marajó. Com ele o show é totalmente diferente. A gente grava o vídeo nos primeiros. Não deixe você pegar a gata e lança logo. Deixa o mundo me essa vontade de te ver. Sonho que eu fiz na minha cabeça. Eu já tô vendo a sua enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha. Tá como um destino. Eu brinco meus gestos. Obrigado, meu irmão! Eu sempre produzi um CD do Léo. Medo que me deixa. Tu sabe pra onde vai. Não sabe. Sai de lugar! Os melhores DJ, né, meu irmão? Se não, eu vou mudar. Tem mensagem. Segunda vez. Amanhã, quer dizer. Não dá. E é só você pra mim. Vamos passar a vela de Brasil. Tudo mais, vamos lá. Pra mim, bebê. Se não, eu vou mudar, bebê. Fala que ainda sou. Amor, amor. Amor, você, garoto. Me ajuda. Nossa, meu irmão. Beijo, mais a nós de novo. Esse que falta de te ver aqui. Sei tudo. E quando eu vejo nessa boca, Rodrigo, Rodrigo Gilberto, você não acha um armário na minha rua. Filhos, sabes, filho, abaixo, é nóis. Já tem um coração, esse pobre foi poderoso chefão. Obrigado, valeu, irmão. Não fala não pra mim. Alô? Nessa força que eu vou não dar. E é só você pra mim. Manda 007. Aí o Leozinho vai ter conta. Aí ele vai ter força, Júlia. Quando eu te perdi, sem limites, eu sofri. Pensei que fosse forte. Eu vou sofrer de saudade que eu vou jogar daqui a pouco. Calma aí. Ainda mais quando te vi. Eu comecei a chorar. Você me arrebentou de mim. Meu parceiro Gio Joe, um abraço pra você, meu irmão. Pela moral, como eu sempre digo, uma mulher, não peça que eu desista de a moral só vem daquele que dá moral, né, moral? Já sabe, se vem de um dia, fazia antes de separar. Agradeço, Darlene, tá dando. Quero você de novo. Tá muito bem. Só vem um novo, eu não posso te negar. Na moral, só vem aqui de amigo, senhor. Por isso não é assim. Nossa, daí, e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar. No meu quarto, no meu abraço, apertado. Duvido que você vai querer ir embora. Será pra fora. Depois do amor, a gente vai fazendo hora. E eu aguento. Essa foto não vem me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Estou passando com você. Obrigado pela oportunidade, meu amor. Ah, valeu. Ele é sempre meu amor. Obrigado, valeu. Quero partida. Quero mais uma vez. E vem aqui. E não sei, eu tô tocando daqui a pouco. Meu quadro de raio, abraço apertado. Duvido que você vai querer ir embora. Agora. Manda 007. Deixa eu ler a reunião. Eu só comentar uma coisa. Não tá dando certo pra gente. Que cala! Que cala o consenso. Fala logo. Eu acho que não tá entendendo. Meu amor já não está mais assim. A gente anda pela rua. Separada. Parecemos namorados. Léo Márcio. Tá lá. A aliança virou um partido bom. A nossa cama agora é só pra dominar. E no carro parece que eu tô levando simples passageiro. Minha boa. Estranho. Você me beija minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Estranho. Você me beija minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O meu parceiro Milo, Márcio, ele é guarda do mundo de som. Um abraço pra você, meu irmão. Conheci você. Meu parceiro Lembra, e a sua primeira dama, lá do Tufu Negro. Minha mão já não está na minha sua, mas a gente anda pela rua. Foda-se o som, arrasta fogo. O águia da Amazônia chegou, vamos curtir o foda-se o som. Bora, Cachinha! O águia da Amazônia chegou, você dançar. O menino já tira assim, ó. Essa noite eu vou sair e quero te encontrar. Pra gente se ver no pop, curtir e namorar. Sente o calor do teu corpo e o sabor do teu beijo. A gente ficando louco, louco pra se amar. Vamos curtir o pop song, o arrasta fogo. Guarda da Amazônia chegou, chegou. Curtir o pop song, chegou no cobra. Vai pra China pra você. Tocando as lindas canções pra gente se apaixonar. Aí você vai ser, né? Você vai viva. Pelo ouvido dela, eu falo assim, ó. Sei que quando eu entrar, você vai chorar. O que vou para sempre pra não mais voltar. Pega o celular. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. O calor do teu corpo, noite de desejo. E a gente passou. E a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. Essa é a hora do Axé Pressão. Um abraço pra você, meu irmão. Sei que esse outro não ama você. Eu só te faz chorar. Meu anjo cão. Vai sofrer. O Léo vem de ler, Axé lá do Marajó. Tem um minuto pra te socorrer. Chore mais um dia. Não chore mais, meu bem. Mas eu não quis. É que vai falar, Lacho Breia. Olha a nossa aí. Olha nós aí. Coração magoado, sofrendo outra vez. Cada um do seu lado. Somos eles, é? Quem vai se rever em nome desse amor? Fazer de conta que ninguém é. Olha só, já vi de quatro. E nada olha. Não sou do que for. Começando outra. Dá nome pertinente pra você, tá ok? Achando que tu sou alegrou. Remédio pra dispensar de só na parelhar, sou filé também. Todo casal que a maioria aqui tá pra xia, sou filé, eu sou, tá ok? Resolvi. Tá aprovado. Curados apaixonados, estão com orgulho ferido. O mínimo e quarto separado, sofrendo com tempo perdido. Manda 007. O Leozinho pegou um traje de maluco. De camisa larga, um boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz 3 dias que eu não pude. A sua filha. E me deixou me sentir. O que ela mais fala é o que a senhora dava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o mal pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. É? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Daqui a pouco do meu gênio, o Nelson, consagrado pra você. Tô tocando, claro. O Nelson hoje vem fazer pela participação hoje aqui. Claro, hoje vai ser assim. Pra você dançar. Hoje melhor, hein, meu irmão? Desculpe vir aqui me sentir. Me perdoe o traje de maluco. Camisa larga, um boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz 3 dias que eu não quis, que eu não quis, que eu não quis. Acelera, acelera, acelera, acelera, acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. Tá na hora de começar.